Alô, me diga onde está. Eu aqui sentado na mesa do bar, só pensando em você. Amor, por que não atende o celular? Eu tô horas a te ligar e você nada me atende. Será que está com outro? Será que está me traindo? Será? Retorna, amor. Retorna, atende amor. O celular. Eu tô horas a te ligar e você nada de atender. Me liga, amor. Busca meu violão, vou cantar pra minha paixão, que é você. E eu pensando, hoje eu tô solteiro, doido pra beijar na boca. Vamos cantar, se apaixonar, Micael Lima. E eu pensando, será que está com será que está me traindo? Será? Retorna, amor. Retorna, atende amor. O celular. Eu tô horas a te ligar e você nada de atender. Me liga, amor. Me liga, busca amor. Meu violão. Vou cantar pra minha paixão, e é você.